ouvida de uma TV fora do ar. Meu amor me deixou vazio, meu amor me deixou deserto, meus beijos me fazem sangrar. Linda cidade, vibra, vibra, quando você dança linda. A pele da cidade vibra, quando você dança linda. Nessa cidade suspensa no tempo, meu quarto é um redemoinho. Nessa cidade suspensa no tempo, estou a seu lado sozinho. Yeah.